Yeah, do. Diretamente do Jardim São Savério, de SP, pra São José dos Campos, Vale do Paraíba. É mais ou menos assim, ó. Uma rima, um sonho de gatilho no flow. Da Sul de São Paulo, valeu no tricô. Escola instalado no primeiro show. É muita coisa, mano, todo mundo aguentou. O rap sempre foi pesadista, mas quem me salvou foi Yeshua, o único salvador. Princípios positivos que devem ser seguidos. São rimas vazias, sem vidas, meros artistas. Clec, clec, clec, bem, bem, bem. Hoje eu estou bem. A função sempre tem. Toda dica, tamo nós também. A família, tão envolvido com a vida. A perdão, almas perdidas. Cristo quem me deu. Oiô, oiô, obrigado pelo talento, meu senhor. Da conta os atos do Cibado, do naufrágio, foco. Sou vencedor. Então do Ipiranga pro Vale Segura. Cruzei os oceanos na China. Ficou pequeno. Xangai, Xancha, Pequim. Positividade, muita vibe, sem constantemente. Xexê, por acreditar e no meu talento. Tô firme, forte na vibe. A fé se espalha e invade famílias e universidades. Com força e positividade. A fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. Força, vai que a fé se espalha e invade. Família se une, verdade, com positividade. Força, vai que a fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. Então faça o catati o seu mal, isso ouve demais. Que nem tudo na vida é legal, dia de guerra e paz. Paz que excede todo entendimento, em vários momentos necessário por discernimento. Como entender o porquê de prendas na corrida? Se vão boas pessoas, ficam parasitas. Vida é difícil, né? Como ficar de pé? O justo pela fé, rema contra a maré. Como seguir em frente quando te dizem pare? Ou dizer eu te amo quando é pra se odiar? Vivo pelo que vejo, não pelo que eu vejo. Por isso vivo hoje, te prometeu um cordeiro. Minha família é herança deixada na cruz. Quando perdido em trevas, achamos pela luz. Minha vida, Jesus, trilhando com seus passos. Rima da casa, tô firme e forte na vibe. A fé se espalha e invade. Família se une em verdade, com voz e positividade. A fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. A fé se espalha e invade. Família se une em verdade, com voz e positividade. A fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. Olha o lírio dos campos, pássaros lá no céu. Deus é quem cuida dos dois, ele só faz o papel. Pra que a preocupação, sem muito o que fazer? Ele está no controle, então bora viver. Seja melhor do impossível, vivendo bem com os teus. Ele é Deus do impossível e cuida dos que são seus. Firme sempre que der, forte até quando aguentar. Quando a mão fraquejar, ele te sustentará. Oi, oi, oi, que amor é esse que mexe e envolve a nossa mente? Algo ardente, consequentemente, está presente, entende? Toda forma sua criação, o dom que me inspira em fazer essa canção. Pois todo sofrimento não pode se comparar com a glória. Ainda o Senhor vai revelar liberdade. Hoje as correntes já não prendem, não. Tu em ação, que pro áudio do leão. Tô firme forte na vibe, a fé se espalha e invade. Família se une em verdade, com voz e positividade. Tô firme forte na vibe, a fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. A fé se espalha e invade. Família se une em verdade, com voz e positividade. A fé se espalha e invade. Família se une, vem com nós, positividade. Yeah, positividade.